E aí, PRK, DJ Dash no beat. Revolta o caralho, só gosto de sangue vomitando as letras. Lá do interior, pra ser mais claro, de outro planeta. Campo de colheita onde teu campo de visão não alcança. Apenas aceita arrombada e acrescenta meu nome na dança. Sei que essa merda que cansa, meu rap atentado da França. Uns esperável desistir, ama acabar com as esperanças. Só chora criança na madruga, essas noites são frias. Livrai-me do mal, espírito fraco e almas vazias. E eu sinto agonia, minha mente borbulha aflição. E eu peço a Deus pro meus irmãos uma proteção, proteção. Pra que nada tirem os seus pés do chão, pés do chão. Cuidado com a gata e com a segunda sessão. Música purificação. Sonhos são caros, sorte não existe não, existe, não. E eu me pego pensando na vida. Se meu pai investisse em mim, o mesmo que veste em puta e bebida, porra. Se eu guardo fé que cê nem bota fé em mim, vai. Eu boto fé que cês nem bota fé em mim. Eu boto fé que cês nem bota fé em mim. Tanto faz, tanto fez, melhor assim. Eu boto fé que cês nem bota fé em mim. Eu boto fé que cês nem bota fé em mim. Eu boto fé que cês nem bota fé em mim. Tanto faz, tanto fez. Mas que eu desabafo, uma dose amarga da vida. Essa porra é um abismo, pior que não vejo saída. Um beijo em minha linda, pra ela todo valor é dado. Valoriza quem corre contigo e sempre terás alguém quando olhar pro teu lado. E a ideia é cheque chegado. Quanto mais nós anda e corre, mais nós se sente atrasado. Mas me vejo injuriado, sempre em conflito com algo. Falo mesmo mil palavrões só pra socar no teu rabo. Rap underground é só rato louco de esgoto. Tu não me entende e comenta lá. Que bang escroto, que é que tu ganha pra falar merda dos outros? Pena que tua mãe também é contra o aborto. Mas segue ligado nos trampos e na febre. Um salve pra Dash, pô. Nós pisa no calo desse boy alegre e a marcha prossegue. Para outro mundo imundo e mais sujo. Rap B é uma reunião de bruxos. Uma reunião de bruxos. Uma reunião de